Bye. Escuta, prossiga. Ok, o azul, Alvin aqui, Golf autorizado iniciar o reboque no pátio 3 e reposto para ingressar no pátio principal. volta do azul, do autorizado, na minha escuta permanente, reporta em término, alfa, o azul, alfa em curso. Ok, bom dia, gente. Você conhece o aeroporto? Ok, então pode taxiar aí no pátio 3, ingressar no pátio principal e reposta no táxi Lima, no Mike Fox. Tenho 5973 autorizada, chega da Mari, desça para 2000 pés, que negar no 090, tá autorizado, vai direto do Norte. Direto do Duna, muito obrigado, chefe da Mari, 963, autorizado assinado o procedimento em LS X-Ray. Reporte estabilizado no localizador. Autorizado a sinal do X-Ray, reporte estabilizado no localizador, isso no nosso X-Ray. Lima, Mike, Quebec, e reporte para ingresso no 97. O Fox. Autorizado ingresso no 7 até a Bata. E frequência livre, estação na Bata. Não precisa reportar a pista livre, do visual. Salvador, bom dia, é o Alfa, final de semana. Prossiga na escuta. Solicito autorização em reboque do pátio 3 para o pátio principal, pelo número 3. Ok, está autorizado iniciar no pátio 3 o reboque. E confirmando, vai para o pátio principal após. Pátio principal, posição 3. Ok, então autorizado iniciar no pátio 3 o reboque e reporte para ingressar no pátio principal. Thank you. Completa aproximação, chame torre 118.95. Completa aproximação, chama torre 118.95, Rio 5973. Torre de Salvador, muito bom dia, Rio 5973, está avisado o localizador, transfere. Rio 5973, ciente, pouso autorizado, não no zero, vento 070 graus, 159. Pouso autorizado na... No zero, Rio 597. Autorizada a chegada a Bom Filho, essa para 2.000 pés, Kinegal no zero, no zero. Ok, o Rio 5973, seu solo foi ao 15, e chame o solo 219. Informo que a Taxi Kilo está fechada devido a obras, Você vai prosseguir em frente na Alfa e reportar, mantenha sua Juliette inicialmente, Rio 5973. O tráfego da azul no reboque, na escuta? Azul, Alfa 190, na escuta. Pronto, tem condições de agilizar o reboque até a posição do pátio principal? Positivo. Direção no pátio principal até a posição número 3. Tema ativa, é uma escuta permanente, reporte interno, agilizando. Estou com o tráfego que acabou de chegar e vai precisar prosseguir até o pátio 3, ok? Alfa 5973. Rio 5973, táxi lento, reportando da Juliette, tráfego da Azul, está no reboque na saída do pátio 3. Após o mesmo, o senhor vai ingressar Juliette, esquerda até o pátio 3. Na 35, na 7, vou indo pro de Alagoinhas para a chegada Bonf, disso para 3 mil pés. NH 1010. Mil pés, 3000 pés, NH 1010. Está autorizado a manter high speed. Gol no 995, confirme sua velocidade. Se é possível, mantenha a high speed para o sequenciamento. O número 3 na aproximação será um transporte de órgãos vitais. Rio, podem já ingressar na Juliette, após a esquerda, parte 3, frequência de estacionar, bem-vindo. 804, autorizada a chegada a bom, direção para 4 mil pés, que é negar 1010. Ciente, grato. Bom, bom dia. Grato, bom dia. Se possível, mantenha high speed, número 2 na aproximação. Tráfego do precede está 12 horas 20 milhas. Tan 3517. Se possível, poder acelerar, que o tráfego que vai seguir é transporte de órgãos vitais. Afirmativo. Autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final do X-Ray, dono 0, chamará estabilizado no localizador, dono 995. 995, inicie redução para aproximação. Está descendo, 995. TAM 3517, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador. TAM 3517. Desça para 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador, TAM 3517. Gol no 804, desça para 3 mil pés. QNH 10, 10. Controle, o Tantra 517, se facilitar o seu trabalho, a gente tem condição de abandona. Tantra 517, tráfego está bem superado, mas está autorizado, vai direto dona. Dona da presente para 2000. Estabilizando o localizador agora no 995. 995, vamos para a aproximação, chame torre 118.95. 118.95, 995, até daqui a pouco. Vai Salvador, agora no 995, final do X-Ray, down a zero. Voo no 995, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste a 0 no 0. 0 no 0, aguardando autorização, voo no 995. Voo no 995, pouso autorizado 910, vento é norte, com 2 nós. Livre pouso, posição no 0, voo no 995. Cinco no sete estabilizado. Agora, senhora, chama a torre? Afirmativo, 118.95, TAM 3517. 3517, 1895, chama a torre e decolar novamente. Uno 897, autorizado a chegada a bom, desça para 4.000 pés, que é legal no 090. 4.000 pés. 04, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento RLS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento RLS X-Ray. Comandador Torre, bom dia. 3597, tanto. É, o tanto 3597. Aguarde a autorização de pouso. Na sua escuta. Voo no 995, no solo 33. Direito, 219. 319, nada. Salvador, voo no 995. 5, bem-vindo, prossiga Alfa Juliette, Portão 10. Alfa Juliette, 10, voo no 995. Voo no 7, pouso autorizado na 1-0. O vento é norte, com 2 nós. Livre pouso na 1-0, tá? 35 no 7. Voo 715, autorizada a chegada BOMF, desça para 3.000 pés, que é legal no 0-0. BOMF, 3.000 pés, no 0-0, mano, 0-0. 1-1-8-0-4, passando Duna, completa de aproximação, chame torre, 1-1-8-9-5. 2-9-5. 607, autorizada a chegada BOMF, desça para 4.000 pés, que é legal 1-0-1-0. Gente, voo no 804, aguarde autorização de pouso. Vai lá, né? Localizador de pouso. Tan 3597 no solo 36, libere à direita, chame o solo 1219. Direito 1219, Tan 3597. Alô, Tan 3597, vibrando a pista. 4, pouso autorizado, 1-0. O vento 0-0 graus, 03 nós. Autorizado, voo no 804. 804, seu solo foi aos 40, chame o solo 219. 219. Salvador, boa noite, 04. 5, desça para 2 mil pés, já pode estabilizar no localizador. Boa noite, 97, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final do ILS X-Ray, reporte localizado no localizador. Ou no 607, desça para 3 mil pés. Renegar no 010. Salvador, bom dia, tá 3, eu não tenho que falar com as fotos, tá? Sobre 4 guardas, eu vou dar na minha. Trilho 71, não. 360 já aprovado, tá pronto? Pronto. Aprovado 360, Salvador Guarulhos, via rota do plano, bridge, Pisolo no meia, Bramata Zulu, decola 10, curva direita, após, no perfil da El Leda. Pode ler da voa bridge, ao intercepto aerovia. 5120, código transponder, controle do PL 199.8. Passa para nível de voo 050, QNH no 090. Correto, portão 62, eu chamo quando pronto para o posicionar. Decimal 7, passando Duna, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95. 17 no 5, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Autorizado, galera. 17, não tem. Salvador com 1897, bom dia. Deu 1897, está autorizado o pouso na 10. O vento é norte com 2 nós. Livre pouso na 10. Morte na